Búfalo do Marajó! Do Marajó. Alô, galera do Guru Samba! Olha o animal na área aí, vá! Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do nó. Tá passando mal, segura! Pra curtir as melhores e as principais. Bora no comecinho, vá. E a galera de Castanhal ali do lado, a galera de Curuçá presente na área. Enfim, é hora de identificar os nossos seguidores aqui no Guru Samba, garoto! E a galera que tá ao vivaço aí, ó! Bora no caqueado, no caqueado, no caqueado, vá! Solta o som, garoto! Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de... Meu grande parceiro Valdian, parabéns pra você. E obrigado por estar comemorando aqui o seu aniversário hoje, ao lado de toda a galera aí dos Caixabaixas de Curuçá. O tal, o Alex tá por ali, o Ian delas. Inocentes também, Aguinho, garoto. Aqui. Valeu! Senhor, essa é mais uma produção dele. Mega DJ Hugo de Castanhal. A pressão vai! Going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Fabrício Mineiro ali do lado também. Obrigado, Fabrício, quem tá por aqui, toda a equipe. Só álcool também no ar, Gis também, valeu. Edivan Superango, na Vivi com a Gis. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E quem sabe essa aqui, ó? Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui partir o que o búfalo me espera. Fui partir o que o Playboy e o Playboyzinho. O búfalo me espera. Alô, Bel! O Nilton do 40 e a primeiríssima boy lá da Hot Valley, garoto. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Olha o Maurício do Detran! Júnior, tô curtindo ali também! Bruno da Vilma, sabe por quê? Fala, Bruninho! Eu tô ligado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui partir o que o Dudu falou, me espera. Fui partir... Olha o picadinho atribulado! Dani Barros, Rodrigo da Max e Robin Gol do 40. Rafaela do Curuçambali também! O Dudu falou, me espera. Fui partir o que o Dudu falou, me espera. Joga a mãozinha, joga tudo, vai com Chiva! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. É o badalação, esse é o clima. Cuidado com o Bufalo do Marajó. Cuidado com o Bufalo do Marajó. Cuidado com o bufalo do Marajó. Cuidado com o bufalo do Marajó. Joga tudo, vai! Levanta a mão pra cima, a festa tá dominada. Olha o animal, vai te dar uma chifrada. Dá-lhe a chifrada! Vai, toma o quê? Vai! Quem sabe que anda? Vai, toma! Vai, toma, sai dos pobres! Vai, toma! Vai, toma, sai dos pobres! É o meu parceiro, Helrisson da Fiel Superângula, garoto! GD15 por aqui, fala Thaís! Alô, Dentinho, garoto! Gilson Sushi também tá aqui com a gente! Vai, toma, só dos pais, tô possuído agora! Eu quero ver o gritinho agora, vá! Boquinha do animal, dá-lhe dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinhas. Empresário Fabinho! Boquinha do animal, lá de Maritu, batalhão! Animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal. É pra passar mal assim, vá! Malandamente! A Débora Zini aqui do lado, o Derego dos Inocentes por ali representando do... Ei, tchonça, menino! Iago da Toyota, o Playboy! Alô, mamãe do ano, Bianquinha! A menina inocente se envolveu com a gente. Caio Santos, parabéns pra você, obrigado, tá no berço hoje. Quem tá ali com a gente é meu grande parceiro, professor Nenê. O Renan Céu, o Tamatá. Olha o nego bala do Sara. Tem que me dar certo, o Fernandinho, o Valão, o Jeremé. Para a geleia. Para picadinho, garoto. Olha o Luke, meu irmão. Fala, Luke. Ele, o louro da Nike, sempre aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui, Cleane, da Prefeitura de Belém. O famoso Japa do Churrasco. Esse é velha guarda, tem história ao lado do DJ Darlan. Obrigado, viu? Valeu pelo carinho. Janaína Tatá, Carol, Biro, Patrick, o Arthur e a Red Bull. Fala na área. Joga a mãozinha, gira tudo, vai girando agora, vai! Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Ostentando e as novinhas. novinha vai pirando, tá garrafa de Xandão. Cerveja, eu tô chegando. Ao vivo, DJ Léo! Olha, a gente já tá confirmado, dia 9 de abril, viu? É o Jonathan. O Búfalo do Marajó, aniversário dos irmãos Metralhas de Benevides no Clube Barcelona. 9 de abril, Luciano! Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Standing there, she never took her eyes off. Galera da segunda porta, galera da segunda porta. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Vem contigo essa galera que é sucesso em Santiago. Rege diretamente do Rio de Janeiro. Lazi, Lazi, a galera. Acácio Carvalho, buzina na evolução, ali, garoto. Lazi, Lazi, a galera. Do Léo Torres, faz aí! Búfalo! E aí, tá o garoto? Hey DJ, play a song. DJ, play a song. The hottest dance club in Brazil. Brazil. Hey people. The good news for you. The double MP4 has a new music. Peraí, que segundo ele botou pra mim. Del! So, oh, Del dos periquitos! E a galera só! Aqui com a gente, garoto! Deixa eu ver quem tá aqui também, marcando presença, meu grande parceiro Paulinho! O Paulinho! Lado bom levar também, fala Paulinho! Ok, let's do it. O animal do São Francisco aí, ó! A evolução. E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Johnson é consagrado. Alô, Dieguinho! Parabéns pra você, irmãozinho. O Rodrigo Guilherme, do Tupete e os Toradinhos. Dacinho dos Maninhos também, dali do lado. Obrigado pelo carinho. Valeu, Dacinho. É nós ou não é? É. A festa vai começar e você vai dançar. E Andelas, prepara tudo, viu, Curuçá? Parabéns, Valdir, você é parceiro! Paia, precisa aí tu e toda a galera na área. O Danilo do Verende, a Sara, a Franci Badalada. Essa é a equipe que dá valor. Búfalo. Trio Ternura. Tudo que eu quero é a cintura. uma menina. Quando toca essas músicas, geralmente, a gente lembra de bons momentos. Não precisa se agarrar. Você e a senhorita Geisiane curtindo o Búfalo hoje. Obrigado, novato. Eu preciso te dizer que esse amor que eu sinto por você dói demais. Demais. Quero apenas uma atenção. Por favor, não brinque assim com o meu coração. E essa quem manda é o Maurício do Detril para Paulinha. Não maltrate alguém que só te... Alô, meu parceiro Kleber! E a família Mirizal, tudo pronto pro próximo sábado no Mangueirão do Samba. Marituba vai estremecer. Te amar assim dói demais. Eu me confundo com seus beijos. Sinto doce em teu desejo. Caiu sucaria do açougue, meus amigos. O Charles, o gigante das nezes, o Peteleco. Ellen, Larissa, a Lotarita. Sozinho, só tá querendo me iludir. Não tem coragem de falar. Ficar nessa dúvida assim não dá. O que é guiado, o que é guiado, vá. O show vai começar. E o quê? Vamos ajustar o som, som, som. Alô, Luke, alô, Playboy. One, two. Para, Joe. One. Trio Ternura. X. Júnior, tô de boa. Ele lembra dos bons momentos dele. Alô, Derego. S. Vamos ajustar os meds. Os meds. Parabéns pelo cross. Como dança essa galera. Quero sentir você, você, você. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Alô, Ludmilla! A Milazinha tá na área. A galera não quer parar. É o Nissum da Fiera. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tequila brega, não queria nem saber. Chama um abraço pro Barata, da F aqui com a gente. Fala, Del, garoto! Momento... Bora, Berex, vá! Enquanto a gente ajustava, o Berex dançava. Era até aquilo que rolava. Ninguém sozinho ficava. Enquanto a gente ajustava, a galera dançava. Era até aquilo que rolava. Ninguém sozinho ficava. Arimateia e companhia. Ok, DJ. Solta a vinheta do som, som, som, som. Testa de cima pra baixo. Quero ouvir se tá bom. Ok. E Arimateia, aprovou. Vai ser uma mistura meio louco, meio louco. Você por aqui, né, garoto? Correria, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, vou de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Bora virar mais uma! Deixa eu mandar um abraço pro DJ Cristiano Fênix, Carol Biducha, Adriana, John Leno, Michele, Natasha e a galera do Rock Sem Fim ali, ó. Badala! Bruno da Vilma. Suave, vem com nós curtir o baile, é esse balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando cena. Calcada, tá de olho e a balete não esquenta. Diguinho, tu vai perder teu emprego pro Playboy. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando cena. Calcada, tá... Alô, mamãe Bianquinha! Viviane Batista. A mamãe do An. Mãozinha pra cima, bora! E a galera da Estância Araújo, Tom, Louco, Felipe, o Gessé. Um abraço pra toda essa galera da Estância Araújo, obrigado pelo carinho. Johnny, Sapo, Carlinhos, Tamex, Paulo, Vitor, Beck, Tamex e o cara de carrapato. É a equipe Tamex na área! Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir. Aqui. Búfalo. O animal. Cabeça e o quadril e vai tremendo. Vem aí, moleque. Vem aí, moleque. Assim. Metralhas de Benevides, aqui com a gente. Eletrônico. Mexe a cabeça, mexe. Bora fazer o seguinte, assim, ó. Sabe por quê? É hora de botar as gatas pra dançar, e vai. Quando o grave faz bum, dela desce. Bum, dela desce. Quando o grave faz Gol do 40, e aí, França? Beijo pra você, Sara. Tá tudo sob controle, Sara. Valeu! E a bunda que bate, bate. Bate, bate, bate. Desce agora, bate. Tá da hora, o bagulho tá pesadão. Tá valendo, vai. Fica cabu. Vai de cabu. Fica cabu. Vai de cabu. É, fumaça que sobe. Bumbum que desce. Fumaça que sobe. Que bunda é. Olha quem tá aqui comigo, meu grande parceiro, DJ Léo Torres. O cara que tem a responsabilidade de comandar as noites aí através da nossa web rádio. Do Búfalo do Marajó. Ele tá por aqui, começa 11h30, não é verdade, Léo? É uma loucura total, garoto! Aí você acha que é mentira minha, né? Quando o grave faz bum, dela desce. Bum, dela desce. Quando o grave faz bum, dela desce. DJ Coqueiro Safadão e o DJ Catita do Guru Samba. Eu preciso te ter. Cadê meu parceiro Arca? O DJ Tuíra. Lá da Hot Vale, cadê eles? Estão aqui com a gente? Ei, Jenny, Veridian. O seu sorriso. Rapaz, hoje nós enfrentamos. Você sentando. Rubinota. Me deu onda, que vontade. Olha, era pra ele chegar mais cedo, viu? Garota, eu gosto. Se não fosse o carro quebrar passando o Santo Isabel. Que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você. Hoje o Celta se transformou em 2.3 no Arca, viu? O pai te ama, é. O pai te ama. Quase que ele fala: meu irmão, pelo amor de Deus. This love is this love, is this love, is this love that I'm feeling. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling. Bora fazer o seguinte, bora fazer o seguinte, ó. Olha só. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Não, é que não tô conseguindo ir. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Se pá, ela tem vida própria. Eu tive que reparar que ela desce quando o DJ toca. Alugou, garoto! Olha quem tá aqui! O meu grande parceiro MC respeitado, Smoke! Eu tenho o maior prazer de te receber aqui, Smoke, daqui a pouquinho. Vamos bater um papo com esse parceiro, porque afinal de contas, ele é velha guarda do DJ Darlan, foi parceiro de trabalho, ele sempre é muito bem recebido aqui. Obrigado, Smoke, garoto! Se pá, ela tem vida própria. Eu tive que reparar que ela desce quando o DJ toca. Trava e vai devagar. Se está, ela fala, se toca. Pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa? Vai, é o trânsito que vai começar. Eu tive Pereira, original. Obrigado, meu parceiro Iago da Toyota. Obrigado, Japa. Valeu, Birguinha. Valeu, Playboy, Playboyzinho. Depois que eu conheci, depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança. Carlos Redilene e sua irmã Sandra, obrigado pelo carinho, valeu! Picadinho atribulado, diz pra mim, vai! Fala, garoto, como é que é? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Dani Barros, Rodrigo Tabex e Robin Gol do 40 ali, ó. Geleia, Ferundinho e o bolão da Jeremê. Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro. Josi Nicolas. Vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Acho que é José Nicolas, né, Bruna, viu? Esse é o Mandela. Tá chegando. Será que é mais um padrinho que eu vou... Eita! Depois que eu vi como ela voa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Eu quero saber se as meninas sabem tomar palminha no bumbum. Luke GDU Hi-Fi Dario! Obrigado, Luke, você é o louro da Nike. E essa galera gente boa que sempre vem curtir altas emoções. Aqui, aqui! Aqui! Bumbum vai tomar palminha. Quem bate palma com bumbum na... Everton de Marituba e o Clepinho aqui com a gente também, obrigado pelo carinho, valeu! Bate palma com bumbum na tremidinha. Vai, vai. Novinha, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, bum, bum, bum, bum. Querendo ou não, ela chama atenção. Abre espaço, salão, DJ, aumenta o som, filha pra ver. Ah, bumbum vai tomar palminha. Bate, bate palma com bumbum na tremidinha, que é pra ver. Ah, ah, bumbum vai tomar palminha, vai. Bate, bate palma com bumbum na tremidinha. Pam, pam, pam. Para com o Chivá! Tayana da Red Bull, fala obrigado. Olha só o meu irmão aqui do lado. Do Marajó. Bora fazer o seguinte no Curuçambá, quem tá apaixonado vai colocar a mãozinha no alto e vai cantar bem alto, bem bonito, porque chegou a hora da sequência das nossas marcantes e eu vou começar desse jeito aqui, ó. Quem sabe um dia eu faço uma canção. E o quê? Que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz... Quem souber pode cantar bem alto! Como em sonhos que eu tenho com você. Do, ré ou mi, a nota não sei dizer. Que represente a força dessa paixão. Meu anjo do amor, meu super-herói, quem nunca viveu um amor de ilusão. Se você achar essa canção que me leve a você, te peço, cuide bem de mim e não deixe eu fugir. Se eu toquei essa aqui, hoje eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a... Só quem sabe não! Criptonita, me toque, fico fraco. Diz que acabou o amor. E o que eu vou fazer? Diz que é natural que amores vão e vêm. É muito bacana, né? Acabou o amor. E o que eu vou fazer? Diz que é natural que amores vão. E essa aqui, quem lembra, pode cantar bem alto, hein, merece? Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faço o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te... Renan Céu, não chora não. Estou no som da galera onde te conheci. Cadê a Nai? É Nai! Curtindo o novo príncipe. É da equipe Tamex, e ali também eles gostam. Foi um novo príncipe. Aconteceu esse lindo romance entre você e eu. Bibi! Vem, meu príncipe negro. Vem, príncipe negro. O som da galera conquistou meu coração. Eu te amo, te amo, te amo. DJ Zed, o som e a direção. O som e a direção. Na mega coroa eletrônica. Que agita a multidão. Gostoso demais quando a gente chega para detonar aquela sequência das músicas que verdadeiramente marcaram as épocas, né? E o Búfalo do Marajó sempre faz uma sequência diferenciada. E para você que gosta de lembrar, bora começar com essa aqui hoje, assim, ó. Pedro lá do Cisne Branco, juntamente com o Charles, secretário de Agricultura de Bragança. Dia 22, em Boa Vista, presença confirmada, o Festival da Goiânia que toca! Búfalo! Baby, você não vai atender os meus desejos agora. É, olha o Luluzinho, show ali, fala, Lulu, garoto! Por favor, não vá. O Búfalo do... E a família Ponto 40 do Distrito, Kelso, Gordo, Caio, Santos, Dario! Now I'm Fabrício Super Anguro, André Silva da Super Anguro e a Rayane Vieira. É Fabrício Pinheiro, meu parceiro, fiel escudeiro, respeitado, Harrison. É pra falar de amor, garoto, segura! Toda a revista do Guru Semáforo, Adriano, garoto! Bora ao MGD 15! Foi a volta, foi? Não acredito, não. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. O quê? Não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Quem tiver apaixonado, quem dá uma... Professor Neném, pra sua esposa, com muito amor e carinho. Mas eu não esqueço demais o nome dela. Mas ela é a number one, né, Neném? Isso é amor, eu não posso. Nego bala do cá! Você chega primeiro lá. Onde você for, eu vou com você. Me tira de casa, eu quero te amar. Garotinho, Cacá! Quantas horas escutas só pra te ter amor. E a caça farra, Fabinho, Samuel, ali, ó. Eu ando por aí, querendo te encontrar, toda mulher que... Alô, Carlinha, do açougue, meus amigos. Alô, Clá, Clá, o Clailson, respeitar. Um, dois, três, quatro. Alerquinas, Arinho! A voz que faz a melodia. Passa um filme na minha cabeça quando penso em você. Uma saudade me atormenta toda hora, eu quero te ver. Aqui. Um sentimento de amor nasceu em mim. Depois que te conheci, fiquei assim. O meu coração apaixonado consegue te esquecer. Eu não saio do seu lado como eu adoro amar você. A equipe! Toda a equipe da Max, eu sou. Sou fã do Mega Príncipe Negro. O som da galera me conquistou. Sou de Ananindeua, sou da equipe da Max. Hoje eles vieram aqui com o Chimbu, fala o garoto! Fala o Danilo do Verinde, garoto! Os Cais Jamaicas, aniversário do Valdian. Obrigado, viu, gente? Essa galera que veio escuruçar. E aí, Derego, garoto? Meu coração disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer. E a galera lá do quinto comando do Formigão, Thaís, Bruna, molequinho, Arinho. Lembrar. Ele tá ali na área, o Grande Cabra. Valeu! Junto com o Clails. Fala, Cabra! Encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E eu te machuquei, te fiz chorar, meu bem. E ai, o Sasaki te ama, viu? Te deixe só te falando. Não pensei, agora estou... E o meu parceiro Charles, garoto. Eu amo você. Foi melhor tá se a saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história. Bora dar mais um que ama. Parceiro respeitado, Robin Gol do 40, o representante do Animal e Ana Nideu, a você e o picadinho atribulado também hoje dá no sistema. Pra cima, garoto! Muda minha vida, essa distância só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase pirando, tô pra enlouquecer. Ó, lua que ilumina o meu céu e olha por você. Mas essa distância desaparecer. A noite tá me chamando, posso te esquecer. Vou ligar só e vou dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. Com a nave passante eu vou dançar. DJ Edson vai arrasar. Meu coração. Parabéns, Dieguinho dos Danadinhos. Obrigado, meu irmão. A gente sempre fica muito feliz em saber que os nossos parceiros vêm comemorar aniversário com a gente. Hoje é uma data especial pra você. E você tá aqui com a gente, grande Dieguinho dos Danadinhos. Olha o Dioleiro do Trio Ternura. Aporto, garoto! Meu amor, não posso esquecer. Sonho toda noite com o teu prazer. Alô, Hell, isso, garoto! Perex, ideia, ó, só algo! Guarda aqui no peito essa paixão e posso te afirmar. És um homem amado, preciso te ter. Impossível esquecer o amor que a gente fez. Meu! Vou com o Big Son, eu vou dançar. DJ Chico vai detonar. Vestimos de te esperar. Gosta de lembrar! Maurício Serrano! Irmãos inseparáveis, gigante das nezes e o Peteleco, alô, Ceará! Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Alô, meus gladiadores, garoto! Agora eu não consigo te esquecer. Eles e o seu balde personalizado dos gladiadores ali, ó. Um abraço do DJ Darlan pra essa galera, gente boa. Sou do novo fã-clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tafanã, novo fã-clube super pop. Alô, Bruno Davi, uma bola buzina! Eu sou do Tafanã. Olha o Acácio na área! O verdadeiro rei do Tecno Melody. Só as marcara! Chama um abraço pro Tupete, o Guilherme, o Rodrigo e todas as nossas danadinhas, pressão por ali com a gente, Dadinho da Nike, você, meu parceiro Dadinho, o comandante, alô Rafa! Foi como no filme, tudo aconteceu, eu te dei com um beijo, depois me entreguei. Essa vai de André? Um sonho. Para! A sua eterna! Pudei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, mano. Hoje a distância se encurtou. A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando. GDU tá falando na sequência do DJ da Landa, as marcantes, garota, olha aí, Lorba. Eu não saio só daqui. O ritmo é quente, eu quero ver você dançar. Ao som da batida, agita, vamos lá. DJ Wesley no comando do portão. Agita a galera, as gatinhas passam mal. Ele está de volta pra fazer você dançar. Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Tigudim, tigudá, DJ Wesley vai tocar. Tigudim, tigudim, DJ Wesley do Rubi. Tigudim, tigudim, tigudim, tigudim. DJ Wesley manda ver mais, mais. Buscar mais uma pra maltratar! Fabinho! Ele que manda com muito amor e carinho pra sua mãezona, né, Fabinho? Alô, Renan Céu, garoto! Olha meu parceiro Renan Céu, o Nego Bala do Crau, juntinhos aqui com o DJ Darlan. É o Bum, fala no Guru Samba, te liga aí, Arão! Na esperança de um dia você volte pra mim. Meu! Sonho acordada pensando em nosso amor e nas loucuras. E quando bate a tristeza. Sai aqui! Olha quem tá de volta com a gente, maestro! Teu grande parceiro Derego, depois de uma velha. Na verdade, a gente pode dizer assim, né, Derego? Depois de muito tempo, hoje ele diz: Darlan, eu tô de volta a partir de hoje na evolução, afinal de contas é o som que eu gosto. Ele, o Júnior, tô de boa, a Débora e o meu parceiro Bruno Davi, um Bruninho, como tu estás, né, garoto? Te ouça, menino! Sonho acordada pensando em nosso amor e nas loucuras. E aí, Marcelinho? E quando bate... Olha o Nilson do 40. Alô, Josias, tudo certo por aí, galera? E aí, e aí, e aí? A Red Bull, fala o Rafinha! Todos os nossos meninos do Tupete, quer dizer, o Tupete daria na verdade, né? Obrigado, viu, Tupete, os Danadinhos do lado. Essa galera gente boa, o Tupete dos Danadinhos daria, ó. Mas você não está nem aí, pense um pouco mais. Sou grande amor. Sua vida, vivo te amar. Minha felicidade é você. Estúdio TS Produções. A sua melhor produção é aqui.